do dia 17 de maio de 2011. Acho que agora foi, não? Foi, maravilhoso. Estamos ao vivo até meia-noite. Agora, não dão essa música clássica absoluta da raça humana, tem um problema. Da raça humana? É, tem um problema sério. Ela não chega a 3 minutos. E nessas situações, o que a gente costuma fazer? Repetir. Toca de novo. Positivo. Mas vamos ouvir na versão que é a mais conhecida, a que pertence à trilha sonora do filme Midnight Cowboy, a interpretação do Harry Nilsson. Ah, quero ver. Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. Like a stone. Everybody's talking at me. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Nandão, por onde a nossa audiência participa do programa? Estamos ao vivo até meia-noite. Pode chegar no nosso e-mail, roncaronca@uefm.com.br. Mais uma vez, por favor. roncaronca@uefm.com.br. Mas, Nandão, nem o filme você conhece, cara? O Midnight Cowboy, Perdidos Midnight na Noite? Midnight Cowboy, Trilha do John Barry e essa música, Everybody's Talking, interpretada pelo Nilsson. Um filme de 1969. Não conhece, não? Dustin Hoffman, John Voight, olha aqui. Você sabe que eu não vou no cinema, né? Nem alugo DVD. Como é que é o lance, cara? Eu não sou muito... E essa semana, ontem, eu acho, para ser mais exato, eu coloquei lá no site do Ronca Ronca, no Tico Tico, que essa trilha aguardou até os 48 do segundo tempo uma música que se tornou um outro clássico absoluto, só que não é de autoria de Bob Dylan, Lay Lady Lay, manja? Ah, ouvi falar. Dá uma cantadinha em Lay Lady Lay. Lay Lady Lay. Exato. Lay Lady Lay era para ser editada na trilha do Midnight Cowboy. Mas aí o Bob Dylan, que completa 70 anos terça-feira que vem, estava muito ocupado, motoca, beijo na boca, namoradinha, né, essas histórias de Robert Zimmerman, e não entregou a gravação de Lelelele. Sim. E aí o Negozinho catou, de forma linda, inclusive, o Harry Nilsson, um Everybody's Talking clássico, que abriu o programa do Fred Neil. Sabe o Hank Williams? Sim. Parece que o Bob Dylan está organizando um, um disco só de cover. É mesmo? Tem Jack White, tem uma turma braba tocando Hank Williams. Tá bom ou não? Tá ótimo. Hank Williams é o tio. Country, do, country. É o tio do Bob Dylan. Ah, é? É, tio, total. É. Musical, né? Lógico. Esse é um vinil novinho, hein, cara? Tô vendo, novaço. Nandão, a gente já está no meio de maio e começa a pintar as listas dos melhores de 2011. E certamente a próxima música do programa estará na relação das principais músicas no quesito título. Poucas músicas em 2011 tiveram e terão um título como a da seguinte que nós vamos ouvir. Quer saber qual é o título? Diga-me com quem andas e te direi se vou junto. Tá bom? Yeah. FM. É hora de renovar. Preciso do seu voto. Para vereador, Pastor Adonias, 99171. Com a demo do novo disco, ainda inédito, do Autoramas, vamos informar que estamos ao vivo para os quatro cantos do planeta em oifm.com.br. E para o seu rádio em frequência modulada, OIFM BH Belo Horizonte 94.1, OIFM Campinas 94.1, Porto Alegre 90.3, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, OIFM Rio de Janeiro 102.9, OIFM São Paulo 94.1. Estamos ao vivo até meia-noite. Nandão, por favor, mais uma vez o endereço para a participação de nossa audiência. O programa Jumboteco sobe com ela. Sempre bom lembrar, né? Chega no nosso e-mail no roncaronca@oifm.com.br. Muita gente já participando, dando opiniões. Isso aí. Fizirigdons. Antes dessa demo do Autoramas, nós ouvimos o Pata de Elefante, diretamente da região sul do Brasa. Manja? E a rapaziada se apresenta quando? Pertinho da gente. Pata Quem? De Elefante. Pata de Elefante, amanhã, dia 20. É, instrumental, classe amanhã, A. Né? Amanhã, dia 20. Amanhã. Não, quinta-feira, né? Estamos ao vivo até meia-noite. Quinta-feira, dia 20? Hoje dia 17, perdão, sexta-feira, dia 20, Pata de Elefante, lá no Centro Cultural Sérgio Porto, ali no Maitá. Positivo. Alto nível, altíssimo. Estratosférico de som, instrumental. Yeah. Hã? Só essa agenda? Não, temos mais, né? Temos mais. Vamos falar depois, né? É. Nandão, me lembrei agora porque eu tô com a goela seca. Por quê? Não sei, goela seca, precisando de um combustível. E eu me lembrei que túnel, Zé Flávio, nosso companheiro... Já ouvi falar. Do Qualquer Coisa, tá indo pra onde? Sabe pra onde ele tá indo, a criança, amanhã? Chuta. Ele mandou um e-mail perguntando se eu tinha alguma dica da cidade. Eu falei assim, não tem nada, você, a única coisa que você tem pra fazer é encher os cornos com a bebida local. Tá indo pra Glasgow. Manja? Já ouvi falar. FM. Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying, what's up? Keep listening, man. Africa. See it, get it, be rich now or just forget it. Earn it, steal it, beg it, buy it. Can't stay broke, you gotta try. Dream it, plan it, chance it, risk it. Bring your guns, machete, ratchet, load it, lock it, pockets, drop it. Ungun, long guns, automatic. Hunt it, search it, time it, find it. While your fence and wall, they climb it. Breach it, break it, reach it, take it. Dog is sleeping, don't you wake it. Have it, hold it, clench it, hide it. Cops or goons and guns beside it. Fence it, raid it, beat it, skate it. Who get caught, them cops will jade it. Early check it, stop, inspect it. Look who's here, can stab or bet it. Knob it, cuff it, jeep it, truck it. Put no stunt, you kick the bucket. Freeze it, freeze it, cock it, squeeze it. Punctured brain, nobody needs it. Truck it, trace it, pick it, waste it. Gunshot, bore your face and space it. Chop it, bash it, smash it, scrape it. Try you may, but can't escape it. Rise it, gauge it, bust it, blaze it. Cops had gone, a bullet, shave it. Shoot it, kill it, mute it, steal it. Got one life, you can't refill it. Know it, free it, saw it, feel it. Logic, laws and rules, we wrote it. FM. Olá a todos, aqui quem tá falando é Lúcio Maia, da Nação Zumbi. Estamos aqui no Ronca Ronca, ouvindo esse som classe A. Abraço. Ih, rapaz. Abraço. Depois do Lúcio Maia, a gente vai ter que entrar com o pé na porta. Aquela parada? É. Tem Santinha, sentido? Santinha. Tá, só um segundo. Tá bom. Túlio tá bom. Brasil me lembrou aqui, e eu tô precisando de um óculos. É verdade. Eu anotei o show do Pata de Elefante, essa banda instrumental espetacular do sul do Brasil. Isso. É amanhã, terça-feira. Olha. Às 8. Amanhã? Terça. Quarta. Calma. Às 8, às 20, e não dia 20. Ah, entende? Ah, entendi. Amanhã, quarta, às 20 horas. Vamos voltar a fita, então. Agora sim, vamos lá. Estou rebobinado, é meio... É. Mas vamos lá. Vamos lá. E aí, Nandão? Pô, nós mostramos o disco do Pata. Pata de Elefante. Disco de 2010. Brincadeira essa banda. Que isso. Qual é a agendinha? Eles tocam amanhã, quarta-feira, a partir das 8 da noite, no Centro Cultural Sérgio Porto, aqui no Rio de Janeiro, no Maitão, um lugar que todo mundo conhece, legal, tradicionalíssimo da cultura musical e cultural Rio de Janeiro. Cultura musical e cultural. Tá bonito. Vamos voltar. Não, volta de novo? Volta. Não. Vamos pro hino. Vamos pra aquela parada do Lúcio Maia, vai. Pode ser agora? Vamos lá. Então, volta com o Lucinho. Lucinha? É. Olá a todos, aqui quem tá falando é Lúcio Maia, da Nação Zumbi. Estamos aqui no Ronca Ronca, ouvindo esse som classe A. Abraço. Que espetáculo, hein, rapaz? Vai explicar? A gente tem que explicar, porque há muito tempo a gente cita semanalmente a presença da torcida do Santa Cruz no futebol brasileiro. Yeah. um time que hoje está na quarta divisão do futebol brasileiro, não está na quinta porque não existe a quinta divisão. Porque ano passado ele foi penúltimo da quarta. E que é o recordista de público, de média de público. Ah, é. Tem mais. Aliás, tem mais torcida nos jogos que os listradinhos. Sim, sim. Que o Coringão. Esse ano foi 56 mil, se eu não me engano. Na quarta divisão brasileiro. E já especula-se que vai ser o maior público do ano, já que a maioria dos estádios está fechada. Então, certamente, os estádios por aí cabem 30, enfim. O público do Santa Cruz, campeão, vai ser o maior do ano. É uma torcida espetacular mesmo, uma devoção única. O uniforme é bonitão. Talvez, né, no Brasil. Então, o Santinha faturou o título estadual. E ano passado, quando nós recebemos o maquinado do Lúcio Maia ao vivo, numa sessão histórica na UFM em São Paulo, a gente, como sempre, levantou a bola da torcida do Santa Cruz e o Lúcio Maia, do outro lado, respondeu tocando um pedaço do hino do Santa Cruz. Então, a mais espetacular torcida de futebol no Brasil, o Ronca Ronca vai relembrar essa página imortal da Rádio Difusão Brasileira, com o Lúcio Maia, guitarrista da Nação Zumbi, no dia com o maquinado, mandando brasa num pedaço do hino do Santa Cruz. E a gente vem um pouquinho de antes, né, Nandão? A gente ganha. Tem um lero-lero, não sei o quê. Para explicar a situação. Pau no burro. Lúcio, por falar nesse problema cromático que nosso queridíssimo amigo Marcelo Yuca tem, por favor, uma saudação sua gloriosa torcida do Santa Cruz, espalhada em todo o Brasil. Posso mandar um hinozinho? Dá licença, lógico, hein? Pelo amor de Deus. Aê, saudação, tricolores! É isso. Essa aí, risada foi gravada. Não, vem de novo, cara, é muita emoção, emoção, de novo. Lúcio, por falar nesse problema cromático que nosso queridíssimo amigo Marcelo Yuca tem, por favor, uma saudação sua gloriosa torcida do Santa Cruz, espalhada em todo o Brasil. Posso mandar um hinozinho? Dá licença, lógico, hein? Pelo amor de Deus. Aê, saudação, tricolores! Now there's a thing that's going around. Make you put your best friend down. Say this thing will worry you. Make you do things that you should not do. True. FM. Oi, aqui é Lucas Santana e você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Mas desde que a gente mostrou há duas semanas esse CD com gravações do James Brown da década de 50, a nossa audiência pirou na batatinha. Conhece essa expressão? Pirou na batatinha. Não me lembro. E a cada dia a gente recebe mais solicitação e mais solicitação para a volta de JB com esse tipo de sonoridade. Nandão, com o James Brown ao fundo, vamos agradecer ao material que chega sempre ao Ronca Ronca, de produção independente da nossa música. A gente sempre mostra aqui. Então é sempre interessante a gente passar o endereço da OFM para que a nossa audiência, os interessados em ter seu material gravado, exposto no programa, possam enviar essas gravações. Então um pouquinho do JB e a gente volta com o endereço. Procede? Positivo. Envie seu material e, de repente, uma passagem e de volta para Buenos Aires agora, junho, julho, imagina, aquele friozinho, hein? Aquele beer night, aquele berico tico, aquele cachecol, papo de cachecol, né? Vinho barato. Papo de cachecol em Buenos Aires. Julho. Será? Junho, julho, nunca fui, nunca fui. Não, sei. Envie sua passagem para a gente, para Buenos Aires, e seu material gravado para OIFM, Programa Ronca Ronca, OIFM, Programa Ronca Ronca, Rua Jangadeiros 48, CEP 22-420-010, CEP 22-420-010, Ipanema, Rio de Janeiro. OIFM, Programa Ronca Ronca, Rua Jangadeiros 48, CEP 22-420-010, Ipanema, Rio de Janeiro. FM. Ronca, ronca. O que diz a nossa audiência? Pai, chegou um e-mail legal aqui do Renato Fonseca. Ele pergunta se você tem algum plano de fazer uma festa fora daqui do Rio. Sempre. Esse... festa em Dubai, na Inglaterra. Também, né? Também. Em qualquer lugar, né? Mas sobretudo em Recife. Porto Alegre. Em Porto Alegre, em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Temos algumas possibilidades interessantes em Belo Horizonte. Em São Paulo também. Andamos por falar na nossa audiência, por favor. E por falar em Belo Horizonte, por favor, mande um abraço afetuoso. Tá, antes de você procurar aí, o Renato Fonseca, esse que pergunta da festa, ele queria falar de um movimento bem bacana que está rolando lá na capital, em Belo Horizonte, que é de onde ele é, com festas exclusivamente tocadas com o velho bom disco de vinil. É isso aí, o Luiz da Vinyl Land tá metido nessa e tá armando uma paradinha pra gente lá no início de junho. Um teleco-teco por lá, né? É. Rock and roll, soul, funk, muita coisa legal, a festa dos seletores do Road Boss Sound System, que tocam todas as vertentes do som, da Jamaica, old reggae, tudo em vinil. É isso aí. Muita coisa em compacto nas praças públicas de BH. Espetáculo. É muita alegria, diz ele. Demais. É, por falar em BH, por falar em Belo Horizonte, um abraço para o nosso ouvinte de toda terça-feira, o Thiago Mamede. Thiago Mamede. Isso aí. Um abraço, cara. Fica com a gente. Isso. Né? E lembrando que no Rio de Janeiro, Nandão, domingo temos a volta de Maca ao solo do Piniquim. 22 e 23, né? E segunda-feira também, Maquinha, Paul McCartney, de volta ao Brasa. Domingo e segunda, no Engenhão. Você vai lá? Tô pensando. Mandar, por favor, mais uma vez o endereço para a participação da nossa audiência, sobretudo a que saiu de trás da moita nesse exato instante. Manda e-mail para a gente no roncaronca@ufm.com.br. Isso aí. Ao fundo, o disco do Fleet Foxes. He was so kind, such a gentleman, tied to the ocean side. Light an A match on the suitcase's latch in the fading of night. Ruffled the fur of the collie neath the table. Ran out the door through the dark. Carved out his initials in the bar. Then the earth shook, that was all that it took for the dream to break. All the loose ends would surround me again in the shape of your face. What makes me love you despite the reservations? What do I see in your eyes besides my reflection hanging high? Are you off somewhere reciting incantations? Simsalabim on your tongue, carving off the hair of someone's young. Remember when you had me cut your hair? Call me Delilah, then I wouldn't care. FM. Alô, meu filho, Osmar Santos enrola, transmite em cima da bola, meu filho. Limpa, mato, limpa, pimba na gorduchinha. Pimba na gorduchinha, vem de novo, vem de novo. Demais, né? Com guerreiro. Brindou. Alô, meu filho, Osmar Santos enrola, transmite em cima da bola, meu filho. Limpa, mato, limpa, pimba na gorduchinha. Aí o segundo disco do Fleet Foxes, que ano passado ou retrasado, o tempo passa muito rápido, nós vamos falar de tempo num momento batatado espetacular, hein? Vamos falar do nosso amigo Eduardo Mota, tem ele aí logo? Eduardo Mota do Brasil. É absolutamente genial, isso aí já é a parte funda da piscina, assim. É, isso aí. Fleet Foxes, será? Não, isso não, aí, né? Ele vomita em cima desse disco. Não tem muita diferença, né? Ao contrário, andar pra frente. Mais ou menos. Nandão, mais uma vez o endereço para a participação de nossa audiência. Que horas são, hein, Nandão? Quantos minutos para acabar o milhão? 10h44, 10h44. Pô, tá batendo uma fominha, hein, meu amigo? Que isso, cara? Tá batendo um ronca-ronca aqui, então, no. Meu irmão, no é pandulho, hora hein? De pegar o telefone aqui do lado. Olha aí, o microfone não vai lá, não, hein, cara? A gente liga para. Vai mandar agora? Bibizão? aqui, hein? 2, 5, 1, 3, 6. Imperador, a volta do Imperador, hein? Vou abrir aqui. Espetáculo. Ih! Aí, chama logo. Situação, hein, cara? Bibisucos, qual foi a galera? Boa noite. Ih? Boa noite. Quem tá falando, hein? É Carlos. Ih? Oi? Carlos. Quer falar com quem? Como assim, cara? Tu ligou pro Bibisucos? É Nandão, cara. Fala, seu Nandão, beleza? Como é que tá? Seu Nandão. Tranquilo, como é que tá? O movimento tá bombando aí. Bombando. Demorou. Pediu o quê? Vamos lá. Anota aí 2 milkshakes de açaí 500 com granola à parte. Milkshake de açaí com granola. Garoto. Cheeseburger de frango e uma pasta de atum. Olha só. Beleza, pedir troco, Nandão? Não. Que, porra, aqui é Serginho, né? Sérgio Flu, meu amigo, que tá pagando. Isso aí, né? Acesse o site bibisucos.com.br, faça seu pedido e veja a loja mais próxima da sua casa. Carlinho, obrigadão, cara. Bom trabalho aí. Olha só, Nandão. Tudo pra você também. Seu Nandão, cara. FM. Ronca, ronca. My friends, I want you to know that. I don't understand. Pennsylvania is a quick banana. No man is an island! It's a peninsula. FM. Alô galera, aqui quem fala Benegão é o seguinte, tô ligado no Maurício Valadares aqui no Ronca Ronca na Oi FM, vamos que vamos. Oi, oh, au, au, au, au, au. Landão, você tá preparado para terça-feira que vem, dia 24, a gente dar uns cornos no aniversário, no bolinho com 70 velas de Ziminho, bolinho, Robert Zimmerman, Bob Dylan, aqui ao fundo. Broken heads, I'm broken plows. Ain't no use running, honey. Ain't no use to... E como a semana que vem é só uma comemorativa pelas 7 décadas de Bob Dylan, eu gravei hoje o Ronquinha da semana que vem, inteiramente dedicado a ele. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Pepitas, pérolas especiais do cancioneiro de Bob Dylan. In a broken bed, broken mirror, broken chair. Broken roads, going nowhere. Broken words, never meant to be spoken. Can't help it, honey. Everything broken. O que diz a nossa audiência? O Marcelo Galli, lá de São Paulo, pergunta... Aliás, Ele pede que a festa volte logo para São Paulo. Tem vários órfãos. É verdade. No programa lá. E o F2999, Rodrigo, acho que é isso. Um avião, um caça supersônico. Parece que sim. Faz aniversário amanhã. E ele é lá de Belford Roxo. Então, e pede... um pouquinho de Bob Dylan para o nosso aniversariante de amanhã. O que, que ele pede? Eu não sei se ele quer muito Bob Dylan, mas eu acho que ele prefere essa vinheta aqui, ó. Muito bem, deixa eu botar assim um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Isso aí. Não vem com sacanagem, porque eu sou honesto, hein? Sacanagem. O que mais diz a nossa audiência? Aliás, Nandão, faltando poucos minutos para a gente partir para a Bolívia. Uhum. E a cada semana, o mistério da Bolívia, para quem não conhece a história, cresce. Semana que vem, no aniversário de Bob Dylan, a gente volta a contar a história da Bolívia. Positivo. Então, faltando poucos minutos para a gente subir a Bolívia, o que mais diz a nossa audiência? Ah, eu não entendi muito bem o e-mail da menina chamada Tatiana Queiroz. Já que vocês falam do Paul McCartney, aproveito para comunicar que eu estou tentando fechar uma van de ida e volta para os dois shows do Paul. Espetáculo. Saindo de Ipanema, perto aqui da estação do metrô. E o preço vai depender de quantas pessoas ela vai conseguir fechar na van. Eu não sei se ela é motorista de van, ela tem uma empresa, enfim. A Tatiana agradece que aqui. Que espetáculo, hein? Tatiana Queiroz, acho que é isso. Fazendo uma lotada lá pro... Fazendo uma lotada, engenhão. O nome é esse, parece, né? Que é isso. O nome técnico é esse, né? Parece que é isso aí. Mas enfim, quantos minutos para Bolívia? 4 minutos. Não, dentro das nossas fraquezas, sempre expostas aqui, de incapacidade muito de gerar um programa interessante, que realmente a gente consiga cobrir os artistas que merecem estar na UFM, estar no Ronca Ronca, e sobretudo, artistas que merecem os tímpanos curiosos de nossa audiência. Então, há anos na UFM, só na UFM são 5 anos, mais 5 anos. A gente vem comendo mosca atrás de mosca, né? A cada edição. Besouro, às vezes uma capivara. Recentemente, nós levantamos essa possibilidade dessas capivaras que a gente come semanalmente aqui, quando nós mostramos o Lloyd George, guitarrista mega espetacular do Little Feat, que há anos não passava pelo programa, e um disco solo dele que levantou as orelhas da nossa torcida. Outro cidadão igualmente importante e também coincidentemente na guitarra, sobretudo a guitarra americana, que não passa pelo programa há muito tempo. Só para que a rapaziada tenha ideia, se não fosse ele, não existiria o Thurston Moore, guitarrista do Sonic Youth, que aliás acabou de lançar o seu novíssimo dele, Thurston Moore, disco produzido pelo Beck. Então, esse caboclinho aqui, ó, Joe Fahey, é o pai dessas crianças todas e não passa pelo Ronquinho há muito tempo. John Fahey. Thank you. Oi FM. Ronca, ronca. John Fahey finalmente de volta ao Ronquinho. Essas são gravações dos anos 50 e início dos anos 60. E o John Fahey foi um dos primeiros artistas independentes mesmo a criar seu próprio selo, a prensar seus discos, hoje mega raros, que custam alguns caminhões de dólares, em edições muito curtas, edições de 100, 200 discos, e que ele vendia na porta das casas dos interessados. Uma lenda, subiu recentemente e totalmente reverenciado pela turma mais cabeleira alta do planeta, John Fahey. Rapaz, eu vou dormir mais tranquilo hoje, viu? Por ter trazido essa criança ao programa, né? Cara. Porra, claro. São as tais capivaras que a gente vai comendo, vai comendo, e tem uma hora que entala, né, meu amigo? Tem alguma coisa do Scatolites aí? Scatolites? Não, acho que não, cara. Tá. Você tem aí? Não. Tem a Bolívia, né? Cara, ir pra Bolívia é o som de John Fahey, é muita emoção, hein? O Juliano diz que a gente se vê... pergunta qual é o nome do disco do James Brown que você tocou. O disco do James Brown é uma edição de CD chamada... É maneiro. Só é um saiu... espetáculo. James Brown Roots of a Revolution. Ah, tá. Selo Polydor. James Brown Roots of a Revolution. Ele diz que a gente manda um abraço grande. A gente se vê em Rio das Ostras com Medeski, Martin e Wood tocando de grátis na praça. A gente quem, cara pálido? Eu, você e ele, né? Ah, é? A gente se vê lá em Rio das Ostras. Que momento, hein, cara? No Rio de Janeiro. Vamos nessa? Vamos. Aperta, por favor. Oi, FM. Alô, galera ligada ao Ronca Ronca. O único programa de rádio que liga o mundo real, o mundo bizarro, há quase 20 anos. É um trem bala que vem atravessando gerações. Aqui é o Marcelo Genesi e é uma satisfação gravar uma vinheta pro Ronca Ronca. Valeu! Ronca Ronca, a tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Olá, aqui é Fábio Massari, eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares, só na Oi FM. Fighting back, find the love that you lack. That's my sister, your people upstairs. I'm feeling them punches, I'm feeling them kicks. I know where your mind is, I check you as sick. So you are the man. Tell me where you've been. She's trying to tell you. She's not listening. Downstairs, my flat is shaking. The lights, they are swaying. And I can hear loudly each word you are saying. I feel that her body is touching my ceiling. And I see the man from inside you revealing. She's crying for many. There's many the same. Nandão, tá lembrando desse disco? Não. Aí ao fundo? Menor ideia. Você sequer... se deu ao trabalho de ouvir o presente... Que isso, cara? Vai cair do Professor Selvagem. Eu não tenho vinil, cara. Uma eletrola? Não tenho. Mas não pode dar um chego ali no boteco da esquina? Que tem não um... existe mais vinil em Niterói. Não tem um botequinho com uma vitrola? Na em minha kit? Cidade, Niterói, não existe mais. Um amigo? Aqui na rádio? Te juro. Mas você lembra do presente do Professor Selvagem? Aliás, Flávio Selvagem, conhecido como Professor Selvagem. Conhecido como o quê? Professor Selvagem. Um beijo, presença ilustre na festa. Obrigado pelo presente pra exatamente. Gente. Mega edição espetacular desse vinil. Você perguntou dos Scatolites. Subiu o batera, que eu acho que era o único componente o último dos Moicanos. Original, né? O que mais diz a nossa audiência? Aliás, nossa audiência, por onde ela participa do programa? Estamos ronca. Entrando na segunda hora do programa, estamos ao vivo até meia-noite. ronca@oefm.com.br. O Marcelo Vazen Pô, acho que o Ronca Ronca do dia 24 tinha que ser só com o Mr. Bob Dylan. Mais uma coisa, minha última aula de rádio com a gurizada da Escola Municipal Napion, coloquei o Ronca Ronca com Robert Johnson. Peraí, vamos voltar a fita, cara. Vamos voltar a fita que essas coisas trazem lágrimas aos meus olhos. Peraí. Cara, essa tua rebobinada tá meio estranha. Vai. A minha última aula de rádio com a gurizada da Escola Municipal Napion, eu coloquei o Ronca com Robert Johnson. Foi sensacional. Mande um abraço pro pessoal da Rádio Napion. Um beijo grande. Onde é que é essa escola, hein? Escola Municipal Napion. Loucura total. Vanessa Lita por aqui também. Chove ou faz sol em Salvador? Faz sol, porque o player tá funcionando, tá tudo certo. Meu... Por falar em sol, grande parte da nossa audiência se refere à lua. Lua cheia hoje. É. Cobrindo o brasa. E aí, nosso amigo Marco Antônio Monteiro, vulgo Man. Lembrando que dia 19, próximo, Pete Townsend faz... 19? Dia 19, faz aniversário. Depois de amanhã. Ih, meu irmão, muito e-mail aqui, cara. Mais uma vez, então, por onde? Mande um abraço para o Lizier Martins. Para onde? Essa fera, hein, cara? Ué? É sim. Aquele cara? O choque, maluco. É Martins o nome dele? Não, não é isso não. É isso aí, cara. Ele bom, enfim, mesmo. Um beijo para todo mundo que tá participando. Tem mande, aí, Pederneiras? Mande e-mail para roncaronca@oefm.com.br. E participe, meu amigo. Essas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem. Voltamos em seguida com o esporte. Well, I don't know where I'm going, I don't know where I've been, but I haven't seen my baby since I don't know when. I'm feeling disconnected, these blues are out to kill, put them in the corner, sweep them in the bin. Well, I'm walking down that long road with a smile upon my face, broken hearted, but you won't see a trace. All right, so you don't sympathize, don't expect that you should. Stay bright for one day, you might run into this patch of gray cloud too. Smile upon my face, broken hearted, but you won't see a trace. I got gravel in my pockets from the places I have been. The soles upon my shoes are paper thin. I got sand here in my pockets from the places I come from. Well, that is where I'm going, so I'll say so long. FM. Eu disse, faça o que quiser. Eu tô me lixando pra opinião pública. Gotta get up, gotta get out, gotta get home before the morning comes. What if I'm late, got a big day, gotta get home before the sun comes up. Up and away, got a big day, sorry can't stay. I gotta run, run, yeah. Gotta get home, pick up the phone. was a time when we could dance until a quarter to ten. We never thought it would end then. We never thought it would end. We used to carry on and drink and do the rock and roll. We never thought we'd get older. We never thought we'd grow cold. She knew a sailor who had been to war. She never even knew a sailor before. She never even knew his name. He'd come to town and he would pound it for a couple of days. And then he'd sail across the bubbling waves. And those were happier days. But now, gotta get up, gotta get out, gotta get home before the morning comes. What if I'm late, got a big day, gotta get home before the sun. Oi FM. Agora olhe bem, olha. Quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena. Nandão, eu posso... Muito demais, né, cara? Agora que você vai pirando a batatinha. Posso escalar a rapaziada que nós estamos ouvindo nesse exato instante, rasgando brasa na UFM, no Ronca Ronca, ao vivo até meia-noite, rasgando o solo do Piniquim de Recife a Porto Alegre. Posso escalar a banda que eu fundo? Faça isso. There was a time when we could dance until a quarter to ten. We never thought it would end then. Segura, no trombone, Jim Price gravou 110% dos discos de algumas bandas, assim, tipo Rolling Stone, tá bom? No tromba. Tromba. Guitalita. Chris Spedding, que já veio ao Brasa acompanhando Brian Ferry, vocalista do Roxy Music. Chris Spedding, dizem, olha a informação que veio caindo agora. Chris Spedding, dizem, é o guitarrista oficial, o cara que gravou a guitarra do disco Never Mind the Bollocks, de um grupo Never chamado Mind the Bollocks. Sex Pistols. Produção do Chris Thomas, que já tinha trabalhado com ele, não sei o que, babá. Dizem, isso já foi desmentido umas 800 vezes, já foi confirmada mais outras 800 vezes. Guitarrista, Chris Spedding. Chris Spedding. Chris Spedding. Já ouvi falar. Isso. Gravou com John Cale, um monte de gente. Bass. A criança desenhou simplesmente a capa do disco Revolver dos Beatles. Cidadão de nome Klaus Voormann. Batelita, Jim Gordon, que esteve terça-feira passada aqui, quando ele fazia parte do grupo Derek and the Dominos. Uhum. Tem uma história sinistra também ele, pessoal. Muita tristeza. Enfim, com Jim Price no trombone, Chris Spedding na guitarra, Klaus Voormann no baixo e Jim Gordon na bateria, nós temos no piano e vocal Harry Nilsson. Fica rindo, né? Eu tô rindo, cara, porque eu acho que provavelmente há uns 40 anos o Harry Nilsson não é tão tocado no rádio brasileiro. Ele praticamente abriu o programa com a interpretação dele de Everybody's Talking, logo depois do Fred Neil, e está voltando com esse disco absolutamente clássico, Nilsson Skmilsson. Como? Como é que é? Nilsson Skmilsson. Nilsson Skmilsson. Isso aí. Um clássico produzido pelo Richard Perry. E o Nilsson, era unha e carne com a turma John Lennon, Paul McCartney, Ringo, gravou muito com Ringo, enfim, uma figuraça, considerado por muitos um gênio não compreendido. Mais um, exatamente. E nós estamos aqui na UFM para... Compreendê-los. Porra, Nandão, tu tá demais hoje, cara. Muito obrigado. Olha a turma que está com o Harry Nilsson nessa música. No baixo, Herbie Flowers, uma criança que tocou com todo mundo, Dylan, David Bowie. Guitarra, Klaus Voormann. Muita pressão no tubo. Nandão, o que diz a nossa audiência? O Leonardo Basílio, Ronca Ronca superando sempre, hoje tá é demais mesmo, e coisa e tal. Situação. Eu e a Maíra ficamos viciados no disco da Meryl Garbus. Ah, é. Sensacional, todas as faixas. Então nós vamos mostrar pro Leonardo e pra Maíra o álbum, o vinil da Tune Yards. Já mostrei alguns compactos. O vinil mesmo eu não mostrei ainda, mas o disquinho está aqui. E nós vamos tocar para o Leonardo e para a Maíra. Nandão, terça-feira passada nós demos um passeio espetacular por Luanda, em Angola. E ouvindo o programa, como a gente faz em reuniões de trabalho aqui no UFM, para apurarmos e depurarmos o programa, as falhas, sim. Sobretudo as falhas que só as falhas se avolumam a cada semana. Só as falhas. Essa música ficou de fundo depois da que realmente foi mostrada no programa. E ouvindo o programa, falei, cara, tem que tocar isso de novo, cara. FM. Alô, alô, gente. gente amiga, está no ar o programa Ronca Ronca, que está nas ruas, ouvindo a população. Que groove, hein, meu amigo? Que levada! Olha o nome da rapaziada, Nandão. Jovens do Prenda. Prenda? É. Angola, meu amigo. Jovens do Prenda, música Ilha Virgem. Relação completa das pepitas de hoje e amanhã em roncaronca.com.br. Em seguida, o áudio em oifm.com.br. Nandão, por falar em emoção, quinta-feira, depois de amanhã, sabe quem chega ao território Auriverde? Quem? Vou soletrar, tá? T de tatu. T de tatu. O de ônibus. T mais O, Tó. M de Maíra. T-O-M, Tom. Quer o sobrenome da criança? É, pode ser o Tom Waits. Pode ser o... Mais, quem mais? Acima do Tom Waits. Acima? Muito, mas muito acima. Tom... Caipirinha. Filho de Marcelo Caipirinha. E Crina Caipirinha. E Crina Caipirinha. Tom Caipirinha, nosso representante oficial no Reino Unido, chegando para pegar um sol, uma praia. Marcelo ou Marcelo de Miranda. É isso aí, é o pai da criança. Marcelo ou Marcelo de Miranda. É isso aí. Tom Caipirinha chegando quinta-feira ao Rio de Janeiro. Cara, é muita emoção. Maravilha. Vou chorar muito. Vou chorar pra Mirelle. Essa barra pesada. Puta que parilha. Nandão, mais um abraço que eu gostaria de solicitar à sua pessoa a nível de gente é para um componente frenético de nossa audiência. Um abraço especial para o bigode sensual Bob, que a cada semana traz novos ouvintes para o Ronca Ronca. Bob do Talho? Bob, o bigode sensual. Ah, merda, aquele bigode penteado. É isso aí. Bem decorado. Ele poderia... Rolou um campeonato mundial de bigode. Bigode, aí, né? Ele levaria mole. É verdade. Se não tivesse ali no pão e manteiga, né, cara? Bobinho, aquele beijo, hein, garoto? É isso aí. Vamos aproveitar logo a agenda, vai. Vamos. É, Brasov e João Brasil, hein? Quinta-feira. Que situação, hein, cara? Dia 19, no Circo Voador. Quinta agora aqui no Rio de Janeiro, Circo Voador, ali na Lapa. Brasov, nossos amigos... Já tocaram aqui? Não, Brasov ainda não. Tocaram na festa, no Ronca Ronca, no Estrela da Lapa. Aliás, que tristeza ver o espaço do Estrela da Lapa ao que foi reduzido na Mendes Sá, ali no coração da Lapa. Virou mais um lugar igual a mil outros que existem em 10 metros quadrados. Tristeza, cara, que tristeza, cara. Bom, enfim, Brasov... Enfim, não é mais o Estrela da Lapa, sim. Virou uma outra... Ah, tá. Mas Brasov continua com o mesmo nome? Não. Ah, tá. Não é mais seu galera. Brasov, João Brasil, Circo Voador, quinta-feira agora, dia 19. Amanhã, a gente já falou, amanhã, quarta-feira, o Pata de Elefante no Centro Cultural Sérgio Porto, também aqui no Rio. Nosso querido amigo Marcelo Genesi, dia 24, às 9 horas, no Sesc Bauru. E Macaco Bong, com a banda Vanguard, no Estúdio SP, quinta-feira agora, dá um cheguete. Como nós estamos com a música de Angola ao fundo, tem o Martinho da Vila aí para contextualizar a parada? O grande Martinho da Vila, uma figura humana, né? Aí, gente, todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Martinho da Vila, tô ligado. Mas, Nandão, cada caboclinho viaja com o que está mais próximo. Eu entro em verdadeiras... viagens intergalácticas com esse negócio de disco, com esse negócio de música. Então quando eu pego... Aliás, tem um e-mail aí de um conterrâneo seu de Niterói. É sobre isso que eu vou falar. Você quer que eu leia o e-mail? Gostaria muito. É, se... É, vai continuando se aí. Se você achar... É, sumiu, né? É muita mensagem, um bagulho é frenético aqui. Mas enfim. Então eu entro nessas viagens intergalácticas mesmo. Quando eu pego um disco, por exemplo, quando eu pego um disco do John Lee Hooker, uma edição original de 1961, por exemplo, eu sinto o cheiro do Jimmy Page pegando esse disco, sem sacanagem. Eu entro numa que esse disco já passou pelas mãos do Jimmy Page, do Eric Clapton. Pode ser. Do Jack Bruce. Vinil original de 61? Eu vejo a cena, o Ginger Baker, o Eric Clapton, o Jack Bruce tirando a música ali no início do Cream. Entro mesmo, cara. Sim. Sinto o cheiro da bagaça. E é uma viagem. E os discos, eles têm... alguns deles, lógico, uma personalidade mesmo, né? Eles vêm carregados de marca. Eu já escrevi sobre isso no Tico Tico, do nome da pessoa, data, né? São tatuagens, são cicatrizes que os discos vão sofrendo, no bom sentido da expressão, ao longo do seu tempo de existência. Então eu entro nessa viagem. Você falou que em Niterói não tem uma eletrola, uma vitrola. Achou? Sim. O Thiago Coelho, lá de Niterói, diz que quando eu precisar ouvir algum disco, você me empresta, é só chegar num bar Lendários, ali no Otávio Kelly, ali em Santa Rosa, para quem é de Niterói, aqui no Rio. É, todo mundo sabe, rola lá uma sessão, uma picape fica disposta, é só chegar com seu vinil, botar para tocar e loucura total. É isso aí. Então, exatamente em cima dessa vibe, nós vamos ouvir a próxima música. Eu ganhei esse disco no fim de semana e ele, durante muitos anos, sonorizou um bar, uma birosca, um boteco no interior de Pernambuco. Birosca. E é um disco lançado pelo nosso ídolo, o nosso rei Reginaldo Rossi. Olha o ovo frito, meu amigo. A gente entra num samba, vai até o nascer do sol. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Quem não gosta de rock, bom sujeito. Quem não gosta de música, bom sujeito não é. Enfim, assim como eu entro nessas viagens intergalácticas com um disco do John Lee Hooker na época, no início dos anos 60, eu imagino o Jim Page ouvindo, você imagina esse disco do Reginaldo Rossi no interior de Pernambuco, numa birosca, sonorizando a vida das pessoas ali. Você imagina o que, que ele já não proporcionou, o que, que ele já não embalou, por isso ele é tão usado e ainda muito lindo. Esse pode ser um argumento de um filme, hein, Nandão? Um argumento de um documentário. Um roteiro, né? A história dos discos, o que você acha? Ah, fala com o Charles Gavan, né? Thank you. batiri wanga niko mba muno. Zvaita seiko mwanangu? Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, amai vako 2 neweka wechitatu. Na baba mudiki Francis. Ah. Get up, stand up, get up, stand up, get on it. Yes, I'm no longer who you thought this one would be. And up here on the mountain that I climbed to lose you, I say every bit of business that business could work through. Tell me, but all my wisdom be parted. But oh, please at least answer me this. Answer me. What's the business? Yeah. Don't take my life away. Don't take my life away from a distance. Yeah. Don't take my life away. Don't take my life away. I'm a victim. Yeah. Don't take my life away. Don't take my life away. I'm a victim. Yeah. Don't take my life away. Don't take my life away. Oi FM. Ronca, ronca. Aí ao fundo, a Meryl Garbus, mais conhecida nas esquinas como a Toonie Yards. Presença. Voltou aí, Nandão? Acho que sim. Presença frequente nos últimos programas. Esse é o segundo disco dela, Who Killed E ela começa a ser falada de uma maneira bem ampla aqui no Brasa. E reza a lenda, eu já escrevi isso lá no Tico Tico, que a gravadora dela, a 4AD, tem um interesse profundo de que ela venha ao Brasa. E se ela vier ao Brasa, ela virá a... ao Ronca Ronca. Oi, FM, ao Ronca Ronca. Of course. Já publicamos uma foto tirada por Marcelo Caipirinha, pai de Tom Caipirinha, que chega depois de amanhã ao Rio de Janeiro, a Meryl Garbus com o boné do Ronca Ronca. Soltinha que nem farofa. O que diz a nossa audiência? Marcele Cotrim, achei ótimo, Maurício, vocês terem comentado sobre Santa Rosa, Niterói, já que sou da área. O programa de vocês sempre me surpreendendo. Abraço todo, Marcele. Marcele Cotrim, de Santa Rosa, que é um bairro de Niterói, uma cidade próxima aqui ao Rio de Janeiro. A galera da Soul Baby Soul, mais conhecido também como Lúcio Branco. É verdade. Carlos Moore, pintando na área ronquense. É isso aí. É, maluco. Vou falar na nossa audiência essa semana... Fala, rapaziada, fiquei maravilhado de conhecer John Grant, diz o Edgar Tadeu. John Grant, é espetáculo. Essa semana colocaram ponto final na promoção com compactos do Ronca Ronca para o Brasa, para todas as praças da OFM. E a promoção era o interessado no compacto enviar uma mensagem sobre essa relação, audiência Ronca Ronca. E eu li as duas, foram 10 compactos divididos aí pelas praças, as duas vencedoras de Recife. Espetacular, eu vou pedir à turma de BH que mande todas essas frases, muito bacana mesmo, papo de fazer camiseta, manja. Frases. Alô, Serjão, Bibi, Bibi Sucos, vamos bolar uma nova safra da camiseta do Ronca Ronca com essas 10 frases espetaculares da nossa audiência, muito bacana mesmo. Agora, Nandão, quantos minutos para acabar o Milha Cabo e Pipoca? 20. Voltou aí a comunicação? Positivo. Mais alguma informação? Não. Então por onde participa a nossa audiência nesses 20 minutos finais? roncaronca@wayfm.com.br, e-mail 24 horas. É isso aí. Então nós vamos, faltando 20 minutos, vamos cumprir o doloroso dever, Nandão, de informar sobre o sepultamento definitivo de uma das principais fontes de informação no Brasa nas últimas décadas. O bagulho babou, desceu a terra, 7 palmos para dentro da terra. Meryl Garbus ao fundo. Andão, você se lembra, ano passado, com certeza ano passado, quando nós comentamos aqui da nossa tristeza da saída do Rio Fanzine das páginas impressas do Globo? Sim, sim. Lembra? Of course. Foi um espetáculo, participação da nossa audiência turbinada. De vários estados até. É, exatamente. Como que as pessoas apareceram contando de suas experiências da educação que o Rio Fanzine deu, né? Era, não tinha internet na época, né? Vamos lembrar, o Rio Fanzine ficou impresso no Globo durante muito tempo. Então, ali era uma das únicas fontes de informação para os assuntos não massificados, os assuntos que não estavam na mídia corriqueira. E ano passado, não foi ano passado? Foi. Eles acharam por bem retirar o Rio Fanzine do jornal impresso e colocaram na internet, num formato de blog, o Calbook, o Carlos Albuquerque, o Tom Leão. E eu contei aqui a história da minha relação com eles, através da Ana Maria Baiana, do Globo, contei aquela história toda e foi muito emocionante como que a gente levantou esse assunto. E o Tom ligou, inclusive, depois eu falei com o Albuquerque também. Enfim, e muita gente na época, quando ele foi para a internet, muita gente mesmo falou em alto e bom som: agora sim, o Rio Fanzine vai chegar a todo mundo. A internet é o futuro. Agora a coisa está devidamente espalhada e com todas as possibilidades de ser acessada. Não foi isso que a prática mostrou. Lamentavelmente, o Rio Fanzine se tornou mais um espaço, bacana, mais um espaço junto a muitos outros na internet. Um milhão de outros espaços. Um bilhão de outros espaços falando mais ou menos das mesmas coisas. E o espaço, o Rio Fanzine impresso, ali ele centralizava graficamente ali ele passava a dinâmica, a postura do Calbuco e do Tom num formato vitorioso de anos e anos. Mas enfim, o mundo vai girando, a Lusitana vai rodando, e eles acharam melhor tirar o jornal das páginas do Globo. E o Calbuco fala isso comigo até hoje. Ah, o Rio Panzini passou, se espalhou para o segundo caderno. Muita gente está falando dos mesmos assuntos. E eu sempre falo com ele, cara, óbvio, esse é o caminho natural da informação. Mas ali vocês tinham um ponto de luz. Ali, dali, brotava algo que a gente conhecia e que a gente sabia da importância centralizado ali naquele espaço. Enfim, cada um com seu pensamento, defendendo o que acha melhor. O Rio Panzini foi para a internet. E a coisa de 2-3 semanas eu soube que o Tom Leão não está mais no Globo. Liguei para ele e falei, posso comentar? Essa notícia já foi informada? Tem 3 semanas ou mais, um mês. Pois é, ele falou, não tem problema nenhum. E acabou que o programa se enrolou e eu não comentei a saída do Tom do Globo. E o Tom saindo do Globo, o que acontece com o Rio Panzini? Babau. Babau, meu amigo. Já era. Quem viu, viu. Quem leu, leu. Quem aprendeu, aprendeu. Quem discordou, discordou. E que agora tenha o Rio Panzini, através de seus livros, através das histórias, do que eles levantaram, dos discos que eles lançaram, das festas que eles fizeram. Enfim, é uma história da música, da cultura brasileira que está sepultada fisicamente. Não existe mais. O Tom saiu do Globo. O Rio Panzini não existe sem o Tom Leão. O Rio Panzini é o Caso Albuquerque e o Tom. Então, a ida para a internet foi simplesmente sair de um estado que poderia ser problemático dentro da saúde do jornal para uma semi-morte, funcionar por tubos como um blog dentro daquele campo gigante de opções na internet do Globo. E dali, com a saída dele, blau, blau, é? Quem se formou, se formou. Isso aí. In the morning we see some trees, all good night to you. E ainda com a Tune Yards ao fundo, que tem muito a ver com tudo isso que a gente tá falando, porque é uma música muito nova, feita por uma moça, praticamente sozinha, lançada por um selo muito importante como 4AD, a gente segue ao que reverberou durante a semana da nossa história do Radiohead, que o disco finalmente foi lançado e se esqueceram do disco. Esse disco do Radiohead não será mais lembrado daqui a 6 meses, esse último. E aí muita gente durante essa semana se lembrou de outro disco que foi igualmente aguardado, bajulado, elevado à última importância, última potência da importância. O disco foi lançado e ninguém mais fala. The Strokes. Foi lançado? Foi, no braço. O disco já saiu. Ele falou pra caramba do single que saiu há 3 meses. É. O disco foi lançado? Sim, sim. Nem sabia. Ele falou pra caramba da capa. É isso aí. Há 3 meses atrás. Mas é isso. É a comprovação de que as coisas não ficam. Elas não se mantêm dentro do interesse. Cara, jurava, juro que eu não sabia. Que poderia ser criado com todo, né, esse aparato de informação em cima de uma coisa que ainda não existe. No momento que ela passa a existir, ela passa a não ser mais interessante, como é o disco do Radiohead, como é o disco dos Strokes, que será lembrado talvez quando eles vierem ao Brasa se apresentar. Aí eles vão lembrar, é um disco agora, há poucos meses, né? Mas Negozinho vai falar do primeiro, que é um clássico. O primeiro dos discos dos Strokes é um clássico da música moderna, né? E vai ficar para sempre. Sim. Mas esse último, babau. Nem sabia. Mas é. Nem você, nem ninguém. E aí a gente volta. Sorrir, né? É, pode fazer os dois. Não. E aí a gente volta a essa história do tempo que comentamos no início do programa. De como que as coisas não vão ficar. Como que as coisas não serão mantidas, infelizmente, diante do panorama que é assim. Hoje é assim. As coisas funcionam assim. Os estádios de futebol são assim. O Barcelona, que terça-feira passada a gente levantou lá em cima como sendo um exemplo de contestação, esse mercantilismo, esse marketing, essa. Sim. Já tá com a propagandinha na camisa, meu amigo. Vai ganhar 800 trilhões de euros 135. Por dia. Tá entendendo? Então as coisas não vão ficando. Na música elas não ficam. Não vão, elas não perduram. e a gente já está em 2011, a gente olha para 2010, a gente olha para os anos 90, a gente olha para os anos 80, a gente vai para os anos 60. Isso aqui não é uma constatação do que era bom ou de que hoje não é mais. Só uma realidade. É uma realidade, exatamente, para as pessoas se tocarem em determinadas coisas, que é assim, não adianta. Não adianta querer inverter, não adianta querer ressuscitar a Rádio Fluminense FM, porque, meu amigo, não, já era, já foi. Pensa adiante, tenta fazer uma outra rádio. Então, se a gente for voltando a fita, a gente cai, como a gente já comentou aqui, de 67 a 77, em 10 anos, é o espaço que nós temos agora, atrás da gente aqui, de 2000 a 2010. São os mesmos 10 anos. De 67 a 77, aconteceu tudo na música planetária. A gente pode pegar um entendido, um teórico, em música, em cultura planetária, e há muitas razões. De 67 a 77, a gente tem de Sgt. Pepper's a Sex Pistols, Nevermind the Bollocks. A gente tem a fase áurea da música brasileira. A gente tem todos os discos do Fela Kuti mais fodásticos lançados. A gente tem os melhores discos de reggae, os melhores discos de dub, o rock progressivo, o punk. Tudo foi criado nesses 10 anos, de 67 a 77. Claro que há preciosidades antes e depois, mas nesses 10 anos, o bicho pegou, se a gente limitar pelo Sgt. Pepper's e pelo Nevermind the Bollocks, que é de 76, mas para fazer os 10 anos, a gente vai ver o auge da música planetária concentrado nesses 10 anos. Os maiores discos de jazz, Miles Davis criou tudo ali, Herbie Hancock criou tudo ali. Algo acontecia, né, naquela época. Então, nesses 10 anos. E algo acontece agora. Mas isso é muito louco com essa noção de tempo, de como as coisas vão andando. E como a gente tem que brigar para que determinadas coisas perdurem. Essa é a nossa função, essa é a função da UFM. Não deixar as coisas passarem assim, as coisas importantes passarem pelos nossos ouvidos sem a gente prestar atenção nelas. Por isso que a gente está aqui. For the CIA. Oi FM. Estamos aqui hoje para dizer um assunto muito polêmico. Mamilos! Mamilos! Vem de novo com essa criancinha. Não, estamos aqui hoje para dizer um assunto muito polêmico. Mamilos! São muito polêmicos. Literalmente acabando o milho, acabando de pipoca. 5 minutinhos, hein? Que situação, hein, meu amigo? Mas nós vamos encerrar a edição de hoje do programa com um cidadão que vai exatamente contra essa necessidade de você ser muito rápido, saber de tudo, ter tudo, twittar loucamente, falar com todas as pessoas do mundo. Isso não vai dar certo, cara. Tá bom. Não há essa necessidade. E isso é um tsunami, maluco. Arrasta todo mundo, independente da idade. Cara, eu tenho medo. Há 2 semanas, um amigo nosso, muito próximo mesmo, torcedor frenético do Listradinho, ele no tweet dele, ele comentava a cada minuto. Como o cara pode ver um jogo de futebol decisivo para os Listradinhos? Porra, mas o juiz não viu? Aí, 1 minuto depois. Porra, mas essa bola é nossa, não sei o quê. Como que o cara vê? Não, você que é Listradinho e é um cara, uma sumidade dessas ferramentas. Ai, como que cara, o cara consegue ver um jogo de futebol? Ele viu metade só, porque a outra metade ele passou escrevendo. Exatamente. Como que o cara pode ir para um show e ficar o show tweetando ou filmando a bagaça inteira? Cara, isso é muito louco. E aí, o que que vai ficar disso? O que que essa criança que tweetou e filmou o bagulho ao mesmo tempo vai falar sobre um show que ele deve ter algum tipo de responsabilidade de isso passar é adiante? Louco. Isso é muito louco. Hein? Isso é muito louco. Então, há algumas pessoas que vão contra isso, de uma maneira muito clara e inteligente. A Cell é uma delas. E nós vamos encerrar o programa com o Noah Lennox, do Animal Collective, e seu projeto Panda Bear. O Noah Lennox mora em Lisboa, é um cidadão de Nova York, que mora em Lisboa e que diz para todo mundo que tá aí que ele odeia Nova York. Ele quer ficar numa cidade como Lisboa. Conhece Lisboa? Não. Eu também não, mas é muito vagarosa. Relax. Dizem, né? É casado com uma galeguinha, tem 2 filhos e mora em Lisboa. Esse disco novo dele, Tomboy, foi gravado ali. Já circula por ali musicalmente há muito tempo. E ele fala isso, ele não tem pressa de fazer nada. Ele simplesmente quer fazer da melhor maneira possível. E ele se integrou tanto a essa vida dele em Lisboa, que a última faixa do disco tem como título Benfica. O que que é o Benfica? É um dos mais importantes clubes de futebol do mundo, sediado em Lisboa. Uhum. Ele usa alguns sons captados na torcida do Benfica, certamente ele foi lá e registrou isso e utilizou na faixa intitulada Benfica. Com o Noah Lennox, o Panda Bear, a gente encerra o programa. Beijinhos, terça-feira a gente volta. Juca, um beijo, bye bye, tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca, Ronca. Oi FM. Livre.